Como é que um sujeito, uma pessoa, se preparava ou se prepara para viajar, se ele receber uma notícia que a viagem vai acontecer dentro de algumas horas? O que, que cada um de nós se apressa em fazer? Alguém te ligou e disse que você tem que viajar em poucas horas, máximo de um dia. O que você faria? É claro que cada um vai se preparar. Vai levar o nascimento, vai levar a sua mala, a sua roupa, porque ele tem decisão e necessidade. Vai deixar para trás as coisas que não têm valor nenhum. Vai recomendar algo para os que vão ficar residentes ou vão ficar ocupando o seu lugar na sua partida. Porque ele tem certeza que dentro de pouco tempo ele vai partir. Porque são poucas horas e ele vai viajar. E a partida de todos nós também está próxima. Allah Azza wa Jalla diz ao Corão Sagrado, ó crentes, temam Allah, e que cada um de vós observe o que ele apresentou para o dia do juízo final, e finaliza temendo, e temam Allah, e a temência antes, e a temência depois, e que cada um de nós observe na sua bagagem hoje, não amanhã, porque é uma viagem oculta. Nós não sabemos quando está marcada, mas ela está marcada e ela vem como uma surpresa. Então cada um de nós tem que olhar para a sua bagagem. Da mesma forma que viajante olha para a sua bagagem, para a sua documentação, para as suas roupas, para as coisas importantes que vão auxiliá-lo e ajudá-lo na sua viagem. É uma viagem mundana de pouco tempo. Seria muito mais importante que cada um de nós olhasse a sua bagagem para a partida definitiva que nós todos vamos fazer, para a viagem que todos faremos. Como foi dito, aquele que morreu, chegou o fim dele, chegou o fim dos tempos para ele. Como disse um grande seguidor, Allah aproxima tanto o dia do juízo final, até que ela se torna algumas horas, ninguém sabe. Então veio a ordem no versículo, uma ordem para que as pessoas temam Allah, a temência. E se você teme Allah, observe o que você tem para apresentar para Allah no dia do juízo final. E temam Allah, pois Allah fala bem o que cada um de nós faz. Então cada um de nós tem que prestar conta consigo mesmo. E que essa prestação de conta seja uma prestação supersensível. Uma prestação de contas dedicada, como a prestação de contas de dois sócios, centavos por centavos, cada tipo de coisa, tudo é prestado a contas, e assim que nós devemos prestar contas conosco mesmo, sem se iludir. Fazer as contas perfeitas, para que não tenhamos surpresa depois. Omar Ibn Khattab disse: façam, contabilizem ou façam as contas vocês mesmos, antes que vocês prestem contas. E se preparem para o dia que vocês vão se encontrar com a Mahadra. Porque se você não prestar contas consigo mesmo, o que, que eu tenho de bagagem para levar? Com quem que eu vou me apresentar perante a Mahadra? É suficiente o que eu tenho? Os meus pecados são como? E as minhas virtudes são como? Os meus delitos são muitos? A minha oração é muita? Preparar, fazer um balanço. Por quê? Porque o dia de partida está próximo de cada um de nós. E aquele que temer Allah nessa vida mundana, Allah dará a ele a tranquilidade na derradeira. Porque temeu Allah aqui, trilhou o caminho de Allah, observou Allah, não pecou como os outros, pecou menos, cometeu muito menos delito, e se pecou, pediu perdão, se esforçou ao máximo. Por quê? Porque temeu Allah. E quem teme Allah aqui na vida mundana, Allah dará a tranquilidade a ele no dia do juízo final, no dia que o Alcorão diz, o dia que todos vocês serão expostos, não se esconderá nada de vocês. Imagine todos os nossos segredos, Imagine tudo o que está nos nossos corações vai ser exposto. Tudo o que está na nossa mente vai ser exposto. Todos os momentos, segundos, minutos, horas, meses e anos da nossa vida, tudo exposto. Nada oculto diante de Allah, Jalal. E como prestar as contas? Como se conscientizar que devemos prestar as contas? A primeira coisa para você se conscientizar, e eu antes, é ter certeza que a mercadoria de Allah é cara e que a balança de Allah é sensível. O mensageiro diz, e saibam, que a mercadoria de Allah é caríssima, a mercadoria de Allah é o paraíso. E a balança, todos vocês conhecem a surata, que fala da sensibilidade da balança de Allah, e aquele que apresentar o tamanho de um átomo de bem, verá o bem que ele apresentou, mesmo que seja do tamanho de um átomo. E aquele que apresentar o tamanho de um átomo de mal, verá também. Então a balança é extremamente sensível. Portanto, ninguém se iluda. E cuidado para aqueles que dizem, esse é um pecado pequeno. Ou cuidado para aqueles que dizem, se eu fizer só isso, isso é pouco. Não deprecie nenhum pecado. Porque se os pecados se juntarem sobre uma pessoa, vão destruí-lo. Não deprecie os pecados. É cansativo escutar uma pessoa que peca e diz, mas isso não é nada. Quem é que determina se isso é nada ou não é nada? É amado, nós já não somos nós. E esse pecado pequeno, junto a um outro pequeno, junto a um terceiro pequeno, e junto a 1 milhão de pecados pequenos, continua sendo pequeno? É claro que não. Se tornam pecados gigantes, pesos enormes nas costas da gente no dia do juízo final. Não deprecie nenhum pecado. Não diga, esse é um pecado pequeno, não tem problema cometer. Porque, como disseram os grandes pensadores, as montanhas são feitas de pedras pequenas e os rios são feitos de pingos de água e a destruição é feita de pecados pequenos que se acumulam junto com os grandes e se tornam algo pesado para as pessoas. Um recado para aqueles que viajam, viagens de turismo, para aqueles que se reúnem à noite para brincar ou para, no moderno, curtir a vida. Um recado para aquelas que frequentam, e ele disse em árabe a palavra al-afruniyat, os períodos da tarde onde as mulheres se juntam, geralmente para colocar a conversa em dia, um recado para elas como nossas irmãs, nossas filhas, nossas esposas, nossas queridas mães. O mensageiro diz, sempre que um povo se reunir para qualquer coisa, sem mencionar nem lembrar Allah Azza wa Jal, estarão todos arrependidos no dia do juízo final. Isso sem dizer o que acontece nessas reuniões de distração, de brincadeiras, de difamação dos outros, de calúnias, de passos chulos. E geralmente não escutamos mesmo, não vamos nos iludir, pode ser que eu seja o primeiro a participar disso. Nunca escutamos nada saudável, ou uma história islâmica, ou algo relacionado ao din, à religião. Realmente essas reuniões, no modo de ver de muitas pessoas, são perdição para a família, para os filhos, para as esposas, para os esposos. Nada mal da pessoa se retirar para descansar, mas continuar exercendo a sua função de muçulmano, mas que isso se torne algo dentro do contexto que nós estamos vivendo. Isso já chega a ser distração, brincadeira, desperdiçar o tempo, matar o tempo, e quem mata o tempo está se matando, porque o tempo é a nossa vida. Segundo, para que a pessoa se sensibilize e preste conta dele mesmo, saiba que você deve, todos nós devemos aqui, dívidas gigantes, impagáveis se não fosse a misericórdia de Allah Azza wa Jalla. Devemos para quem? Devemos para Allah Azza wa Jalla. Então se apresse em pagar a sua dívida. Devemos sim. O chefe citou o exemplo de uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês. e ele paga R$1.000 de aluguel. Quanto tempo ele passa trabalhando para pagar R$1.000 de aluguel? 10 dias do mês. Um terço do mês. Um terço do ano. Um terço da vida. Um terço da vida para pagar o aluguel de uma casa. Então pare e raciocine. Um terço da sua vida para pagar o aluguel de uma casa. E agora vamos pagar a dívida que temos com Allah Azza wa Jalla. Que disse, o Hadith do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disse, cada articulação do corpo humano acorda devendo uma sadaqa. Articulação, essas que fazem a gente se mexer, andar, as articulações e as juntas do corpo. São 360. Acordamos todo dia devendo, devendo, só por articulações. 360 sadaqa. Aí o mensageiro quis ensinar como é que fazemos para pagar essa dívida. Essa primeira dívida do dia. É se juntando para brincar, para batucar, para gritar, para comer, para beber, não. Ele disse, cada vez que você fala na realidade, é uma sadaqa, é uma sadaqa. Cada vez que você fala Alhamdulillah, é uma sadaqa. Cada vez que você fala Allahu Akbar, é uma sadaqa. Você incentivar o bem é uma sadaqa. Você coibir o mal é uma sadaqa. Isso tudo pode ser substituído por duas recados, porra. Para você pagar 360 sadaqa das articulações. Mas por que que eu devo isso? Porque você consegue mexer. Quem é que fez as suas mãos se dobrarem, os cotovelos se dobrarem, as pernas, os joelhos, você se locomover, ir e voltar? Qual que é o combustível que você está usando? Qual que é o combustível respiratório que você está usando? Qual que é o tipo de petróleo que você está usando? Isso das articulações. Devemos mais o que para Allah, meu Deus? Devemos o nosso nascimento para Allah, a nossa existência para Allah. Fale do seu coração, olhe para o seu coração, quanto você deve e quanto você pagaria para fazer uma ponte safena, e quanto você pagaria para voltar a enxergar, e quanto você pagaria para repor uma perna, e cada cabelo custa $1. 50 mil cabelos não fazem nada com $50 mil. E os olhos, e a visão, e o sentido, e o cheirar, e o respirar, e a esposa, e os filhos, e o carro, e a casa, e a roupa que usamos, e os médicos que Allah ensinou para que pudesse de alguma forma nos curar, e os remédios que Allah ensinou para que as pessoas fabricassem para nos curar. E essas ne'amas todas, e essas coisas todas, e esses favores todos, devemos quanto para Allah Azza wa Jalla? Deveríamos então, para sermos justos, se nós pagamos um terço da nossa vida para pagar o aluguel da nossa casa, deveríamos doar a nossa vida toda em prol de Allah Azza wa Jalla, para sermos modestamente justos. Talvez ainda não é a justiça plena. Vocês todos sabem que quando foi ordenado as palavras, a oração, eram 50 por dia e noite, 50. Qual que é o sentido disso? O sentido disso era, ser humano, para você me adorar e pagar a sua dívida da forma que eu mereço, Allah Azza wa Jalla, você vai fazer 50 orações por dia. Imagine 50 por dia. Vezes 15 minutos cada uma. Era dia e noite em oração. E assim talvez seria justo. Para pagarmos todas as dívidas que temos. Mas pela misericórdia de Allah, e atendendo a um desejo do mensageiro, reduziu de 50 para 5. A dívida aumentou. Quando dividiu, ou reduziu de 50 para 5, a dívida aumentou. Porque nós deveremos ser agradecidos e fazer pelo menos as 5. Imagine você. Alguém que você deve 50 milhões e chega para você e diz, está perdoado, me pague 5. Será que você seria tão mal agradecido com esse credor? Allah perdoou 50 e deu 5, passam só 5. E mesmo essas 5, está meio complicado as pessoas fazerem. Allah, onde está a falar perfeita? Onde está a falar em agradecimento? Onde a parte falar que faz você se sentir realmente perante Allah, com devoção, onde está a falar de congregação, onde está a falar do Masjid, onde está a falar de Fajr, onde está a falar que você está presenteando com ela Allah. Quando você faz a sua oração, você está dando um presente para Allah. Que tipo de presente você está dando? Com concentração, com purificação, com devoção, com agradecimento? Ou qualquer tipo de presente para Allah, que perdoou todas as nossas dívidas? Todas as nossas dívidas. Esqueci de mencionar a língua. Quanto que nós deveríamos por uma língua para poder falar, se comunicar em vários idiomas? Sem falar quanto que nós devemos para Allah por ele ter permitido que nós escutássemos a sua palavra, que é o Alcorão, a terceira parte, para você se sensibilizar e prestar conta. Fique muito atento para as coisas que anulam todas as suas obras. Existem coisas que anulam todas as obras. Fique atento para aumentar o seu saldo, da mesma forma que ficamos atentos para aumentar o nosso saldo bancário, o dinheiro. Quanto mais venda, melhor. Quanto mais esforço financeiro, melhor. Quanto mais esforço mundano, melhor. Nos esforcemos também para aumentar as nossas satanás. Tudo que é mundano vai ficar. Você só vai conseguir. Você só vai conseguir carregar na sua bagagem da viagem definitiva a sua satanás, a sua boa obra. Tudo o resto vai ficar. Então não é inteligente trocar aquilo que vai se acabar por aquilo que vai se perdurar para sempre. Não troque sua hasanah por coisas mundanas. Os sahabas, quando entenderam bem o assunto, perguntavam para o mensageiro: você já viu algum sahaba perguntar para o mensageiro como é que eu faço para ganhar dinheiro? Onde eu abro uma loja? Onde que tem a melhor pizzaria ou o melhor churrasco? Onde que tem a melhor cachoeira, onde tem as melhores luzes explodindo no final de ano para mim assistir? Ninguém perguntava isso, porque eles sabiam que não interessava. Isso era nada. Essa vida mundana inteira não era nada para eles. O que eles perguntavam? Eles diziam, e ela tudo, qual as melhores obras que eu posso fazer? Ó mensageiro, o que eu posso fazer de melhor? Ó mensageiro, qual que é a melhor caridade que eu posso fazer? Ó mensageiro, como é que eu posso entrar no paraíso? Ó mensageiro, como é que eu sobe coisas que levam para a outra vida? E quando um deles, super simples, o mensageiro disse para ele: peça o que você quiser. Ele pediu o quê? Um shopping? Ele pediu o quê? Ele disse: eu gostaria de ser o seu companheiro no paraíso. Os olhos deles, a mente deles e o coração deles estavam pendurados no paraíso, não estavam pendurados na vida mundana. E o mensageiro, e Allah, e Allah já olhando no hadith, você diz: se meu servo quiser se aproximar de mim, que se aproxime de mim fazendo as obrigações, e se ele, além das obrigações, fizer as voluntárias, passarei a amá-lo. Faça primeiro as obrigações, depois faça as voluntárias. Aquele que faz as obrigações deixando as voluntárias, ele tem alguma desculpa. Aquele que faz as voluntárias deixando as obrigações, esse está iludido, coitado, está perdido. Aquele que diz: vou fazer muita sadaqa, mas não vou fazer, não vou pagar o zakat, ou vou fazer muita sadaqa, mas não vou fazer a oração, esse está iludido. Faça mais para que você seja amado por Allah Azza wa Jalla. E preste atenção. Se você recebesse hoje uma notícia da Receita Federal dizendo: todos os seus bens estão perdidos, penhorados, a sua casa, você está expulso da sua casa, seu carro penhorado, sua loja penhorada, a sua conta bancária penhorada, toda a sua vida financeira penhorada, você chega numa situação do quê? Falência. Faliu totalmente. Aí perguntaram, e o mensageiro perguntou: você sabe quem que é o falido de fato? Disseram: o falido é aquele que não tem dinheiro. Aí ele explicou: não, o falido, aquele que vai se apresentar falido perante Allah, fez a salé, fez o siam, pagou o zakat, mas achou que os pecadinhos não eram nada. Xingou fulano, difamou fulano, bateu em fulano, matou fulano, pegou dinheiro de fulano, perdeu todas as suas passanadas para as outras pessoas, esse é o falido. Uma outra coisa também que anula todas as obras, ou anula as obras, algo chamado Ardié, a pessoa fazer algo para se mostrar, a exposição, a pessoa se mostrar. Até na sala, fazer aquela oração bacana para se mostrar para os outros e não para Allah, pagar uma caridade para mostrar para os outros e não para Allah. Então essa soberba, essas pessoas que se vanglorizam, essas pessoas que gostam dessa exposição, elas têm as obras delas anuladas. Uma outra coisa terrível que anula a obra é a pessoa fazer um favor e depois anunciar o favor que ele fez. Ou ajudar alguém e anunciar o que ele fez. Ajudei fulano com tanto, dei para fulano tanto, paguei tanto, arrumei tanto, isso tudo perdeu. Pagou e perdeu o dinheiro. Fez e perdeu o que ele fez. Outra coisa que anula também a vida, que é a inovação. Toda coisa na religião, toda inovação na religião que se apresentar será devolvida, não será aceita. A religião se finalizou. Allah fez a religião e aceitou. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam informou e ensinou e explicou. Não cabe a ninguém vir agora dizer que na religião tem mais uma coisa, como se o mensageiro estivesse errado, ou como se Allah estivesse esquecido. A religião não muda mais. Então cada um de nós que sejamos soldados dessa religião e não permitam que nada de novo seja introduzido nessa religião, a religião que Allah aceitou e que o mensageiro explicou, pedimos a Allah que nos oriente sempre para o melhor caminho.